Padre, servo hoy, te pregado, pone. muito obrigado, boa noite, na 098. Controle, boa noite, eu vou no 098. Controle, boa noite, voo na 098. Fuca 370 na 098. 2 2 2 2 2. Olha, muito boa noite. Passarelo 2228, perfil do Airborne, relâmpago. Da água, passarelo 2228.